semanais. E as outras horas são com treinamento, capacitação, porque nós estamos falando de pessoas que estão desempregadas. A MP, que cria programa de serviço voluntário de qualificação profissional para jovens e desempregados com mais de 50 anos, seguiu para análise do Senado. A Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. O amor está no ar. Foi 87 FM. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia. 87 FM. Toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Vem, vem sempre comigo. Nas ondas do rádio, descobri como é bom. 87 FM. Renovando a energia, trocando emoções, trazendo de volta alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. 87 FM. É bom estar com você todos os dias. 87,9. A sua melhor companhia. Aqui você pode contar com a gente. 87,9. Aqui é bem melhor. Sucessos do passado e do presente. Você ouve aqui. A sua rádio comunitária preferida. Participe da nossa programação. Ligue ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp. Você está na 87,9, a rádio número 1. Neste mês das mães, a ótica exclusiva lhe ajuda a escolher o melhor presente para a sua rainha. Amigo! Promoção ótica exclusiva Mês das Mães. Armações a partir de R$29. Comprando seu óculos de grau na ótica exclusiva, você compra a armação da sua mamãe a partir de R$29. Compre um óculos de sol e ganhe outro. É isso aí, você vai comprar um óculos de sol e ganha outro óculos de sol na ótica exclusiva. Você pode dar um óculos de sol pra sua mamãe, ficar com pra você. Ó, todo mundo ganha. E você aproveita também para renovar o seu óculos. Compre seu óculos novinho com armações a partir de R$29. Detalhe, ainda parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. Ótica exclusiva Touros. Atendimento nesta terça-feira. Sabe aquela picanha, delícia? Uma maminha mal passada, bem suculenta. Um lombinho bem passado. Ai, ai, deu água na boca em você também, né? Vem pro restaurante self-service. Temos a recarga do seu celular. Também temos sorvetes variados, gelo. Temos aquele tradicional frango assado pra viagem. Trabalhamos com quentinhas de todos os tamanhos para viagem. À noite temos sopa e também vendemos Natal Cap. Restaurante Self-Service em Santa Luzia, bem ali em frente ao posto de gasolina. Ah, e aceitamos todos os cartões de crédito. Telefones 3693-9115. Ou se preferir, chame no WhatsApp 99403-6777. Organização João e Família. Atenção, clientes e amigos! A oficina do Nery Motopeças oferece tudo em acessórios, peças, serviços de injeção eletrônica, serviços de motores e revisão para a sua moto. A oficina do Nery Motopeças aceita todos os cartões de crédito e débito. Venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua principal em Santa Luzia de Touros. Fone WhatsApp 991535030. Onde é que você foi embora? Sede das Guerreiras em Biocis, Distrito de Touros, apresenta uma noite de sábado com as melhores atrações para fazer a galera dançar. Neste sábado, 14 de maio, a partir das 22 horas, você vai curtir Flávio Estilos. Isso não é amor, se fosse amor você não pisaria no meu coração. E o romantismo inconfundível de Josimar Silva. Josimar Silva ao vivo. Você não vai ficar de fora. Convide os amigos, traga a galera e venha curtir na sede das Guerreiras em Vila Cis. Senhas antecipadas ao preço de R$20. Garanta já a sua. Apoio oficial Santa Luzia FM. Neste mês das mães, a ótica exclusiva lhe ajuda a escolher o melhor presente para a sua rainha. Promoção ótica exclusiva Mês das Mães. Armações a partir de R$29. Comprando seu óculos de grau na ótica exclusiva, você compra a armação da sua mamãe a partir de R$29. Compre um óculos de sol e ganhe outro. É isso aí, você vai comprar um óculos de sol e ganha outro óculos de sol na ótica exclusiva. Você pode dar um óculos de sol pra sua mamãe, ficar com um pra você. Ó, todo mundo ganha. E você aproveita também para renovar o seu óculos. Compre seu óculos novinho com armações a partir de R$29. Detalhe, ainda parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. Ótica exclusiva Touros. Atendimento nesta terça-feira a partir das 7h30 da manhã até as 3 da tarde. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 992055571 ou no Instagram @óticasexclusiva.touros. Ótica exclusiva. Exclusiva, a melhor promoção para a sua rainha. Você vai encontrar na ótica que é única como você. Campo Arado Soluções Agrícolas. Temos fertilizantes, conexões, tubos, sementes, ferramentas e muito mais. Preço e qualidade é só aqui. Faça já seu orçamento. Entre em contato com Fernando Lucas e tire suas dúvidas. 991-63-4826 e 991-88-4051. No centro de Santa Luzia. Campo Arado Soluções Agrícolas. Rua João Teodoro de Souza Filho. Centro, Santa Luzia, Touros, Rio Grande do Norte. Agora em Santa Luzia, você tem como andar na moda com preços que cabem no seu bolso. No Magazine Shalom, você encontra artigos masculinos, femininos, adultos e infantil e artigos para presentes sempre mais baratos. Magazine Shalom, sempre em dias com seu guarda-roupa. Não falta novidade para vocês. Na Rua do Cemitério, Santa Luzia de Touros, venha visitar Magazine Shalom. WhatsApp 994-82-9945. Supermercado Santa Luzia, o canto certo da economia. Lá você vai encontrar bebidas, frios, verduras, frutas, produtos de limpeza, açougue e o que você precisar do gênero alimentício, temos pra você. Estamos na rua principal de Santa Luzia, ao lado do Colégio Municipal João Joaquim da Silva. Fone e WhatsApp 994802502. Supermercado Santa Luzia, o canto certo da economia. Organização Joaquim e Neto. Agora em Santa Luzia, você tem como andar na moda com preços que cabem no seu bolso. No Magazine Shalom, você encontra artigos masculinos, femininos, adultos e infantil e artigos para presentes sempre mais baratos. Magazine Shalom, sempre em dias com seu guarda-roupa. Não falta novidade para vocês. Na Rua do Cemitério, Santa Luzia de Touros, venha visitar Magazine Shalom. WhatsApp 994-82-9945. Todo mundo ligado na melhor FM 87,9 no hit ritmo que você gosta. Um show de rádio. O programa a seguir é de total responsabilidade dos seus idealizadores. A sua noite começa agora com o melhor programa do seu rádio. Para falar de amor, Luiz Neto e as mais belas canções de amor tocando ao seu coração. Vem aí mais um campeão de audiência. Ei, Sil, prepare o seu coração, porque a emoção está no ar. Grandes momentos de nossas vidas, bons tempos inesquecíveis, sonhos e desejos que se realizaram. Romance, romance. Amor, love. E paixão, memory. Na lembrança, memory. Músicas que tocam nosso coração. O passado de presente. Tudo bem simples. O amor está no ar. Tudo natural. Está começando. Nossos canções de amor. A partir de agora, só as lindinhas. Só o filézinho. Alô, amigos e amigas, estamos de volta na comunicação da Santa Luzia FM para apresentar para vocês, nesse instante, o programa romântico Canção de Amor, nessa quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. A todos vocês que ligam seu rádio agora, uma ótima noite maravilhosa, uma boa noite de quinta-feira muito especial a todos vocês que estão na escuta do programa nesse instante. Estamos começando para você nessa linda noite de quinta-feira, mais um programa Canção de Amor, para você curtir as melhores músicas nacionais e internacionais que marcaram época em toda a sua vida, uma história de amor. Então você vai acompanhar conosco nessa noite linda de quinta-feira. Olha, estivemos ausente 2 dias, 2 noites, por problemas de saúde, não é isso? Temos que extrair um dente aí, pegou pontos, então não podemos nesse dia falar com vocês, mas estamos aqui outra vez na sintonia com vocês, para você curtir muita música romântica que irão rolar para vocês nesse instante, aqui na Santa Luzia FM, Rádio dos Corações Apaixonados, que nos ouve em todo o Brasil. Atualmente, Santa Luzia, são 20 horas e 11 minutos. Prepare seu coração, vem aí, nesse instante, fortes emoções com a música popular brasileira. A primeira parte, músicas que falam de amor. E em seguida, você curtir uma tradução imperdível para você viajar no tempo. Logo mais, eu vou relatar aqui para você, saber de perto, que você vai ouvir logo mais em 21 horas. Mas isso fica para daqui a pouquinho para você curtir aqui no programa, tá certo? Então, vamos em frente no programa Canção de Amor, para não perder tempo, vamos tocar para você a primeira música do programa de hoje. Vamos trazer para vocês o Pagodinho, muito gostoso, com a banda Raça Negra.